049-6200-0620, via chegada Bonfi 1016. 060, via Bonfi 1016, bom, 649. Oceaner, fix 225, contact receive center, frequency 1288, enable 1260. Roger, we'll call receive center 1288, enable 1260, Oceaner 625, tá bom. Azul 4201, chame agora Recife, frequência 1251. 1251, boa. Táxi Gol 1093, seu avião 182, estamos alternando Berlândia 3 horas de abono. Gol 1093, autorizado táxi até através do 06. Táxi até através do 06. Iniciar agora o 865. Gol 1865, após a aeronave. A companhia de casa está autorizada a chamar táxi. Obrigado. O Oceaner 6219 para o táxi 152 a bordo, 3 horas e 35, alternando Campinas. Autorizar táxi até o ponto de espera via Pax 1 no Índia, no ponto de espera tudo. 1-1-8-9-5, ajuste altímetro 1-0-9-6. 1-0-9-6, no ponto de espera 1895, Oceaner 6211. Só confirma que vai na frente do voo? Sim. Alô, Salvador. É o TAN 3890 para o pushback acionamento. Não, 3890, aguarde. Guardando 3890. Para o táxi Rio 5973, com dois a bordo, 4 horas, alterna Salvador. Autorizar táxi retaguarda do Avianca, até o ponto de espera. Enquanto era a torre 1-1-8-9-5, ajude o altímetro na 0-6, Rio 5973. Estimativa do táxi, retaguarda Avianca, 06. Paulo, Gol 1093, qual é a nossa sequência? Gol 1093, segue a retaguarda do Boeing da Rio, no ponto de espera torre 1-1-8-9-5, ajude o altímetro na 0-6. Ok, gente, o Gol tinha pedido o táxi primeiro, mas tudo bem. 2229, descida autorizada até 2000 pés, 1016, acorde localizador. Ciente, descendo até 2000 pés, ajustado 1016, vamos reportar estabilizado na final do X-Ray. Salvador, Oceaner 6211, ponto de espera, zona 0, pronto, bom dia. Oceaner 6211, autorizado Aliari decolar, zona 0, vento calmo. Autorizado Aliari decolar, zona 0, com vento calmo, 6211. Vento calmo. 2775, desça e mantenha nível de voo 0620, via chegada, Mário. 060, autorizado, azul 2775. 179 a bordo, autonomia de 3 horas e 14, alterna Palmas. 1-0-9 no PAB? 1-7-9-179. O 1-8-6-5, autorizado Pax, até o ponto de espera via Pax, 1 indo no ponto de espera torre. 1-1-8-9-5, atinge altímetro na 0-6. 7-0-6, de Pax, Pax, indo no ponto de espera torre. 1-8-6. Polo 093, ponto de espera pronto. Polo 093, mantenha o ponto de espera da 90. 1890, após a passagem do Boeing da Gol, está atravessando agora no través do 08, autorizado puxo na posição 02, chame táxi. Afirmativo, após o Gol, está passando a 08, está autorizado puxo, chama táxi 3890. O 4958, contato radar, passou coral. 1935-621, até daqui a pouco. Controle Salvador, HM62, 1-1, decolando 3-4. É 2-1-1, contato radar, sub-aí, mantenha a nível de voo, 360, vigilância. 360, vigilância, chama 6. 2-1-1, poderia voar na proa de Lenda ou Irume? Mantenha o perfil, sobe via saída da EL, 621 inicialmente. Conforme o perfil, 621. Polo 093, autorizado a olhar e manter, piso 1-0. E manter 1-0. Meu pés, acusando o localizador, aguarde a sinal do ILS 2016. 2016, ILS, reportará o localizador no meio da semana. Por 865, mantém o ponto de espera da 90. Mantém, mantém. Controle 0 vento variável 2-9. Controle, bom dia, Rio 5-9-3, cruzando 4.000. Estabilizando a final 2229. 2229, chame a torre indo no 8 decimal 95. Torre 1895, obrigado, bom dia. Ideal de descida azul 4958. Azul 4958, desça aí, mantém nível de voo 070, via chegada Mari 1016. É, desce pro 070 via chegar na Mare, azul 4950. 2229. Polo 093, colado 44, controle de Salvador 1935. 1935, por isso. Controle de Salvador, bom dia, Gol 1093. Polo 093, contato radar. Suba via. Arbor, vigilância, voo 9093. Ok, sobe via Arbor, voo 093. voo no 649 autorizado a sinal do ILS, acusando o localizador. Reportando o localizador no 649. Azul 2775, desça aí, mantenha 4 mil pés. Redução de velocidade, 200 nós, número 3, sequenciamento. Acusando o localizador, aguarde a autorização da final do procedimento. Modulando em outra frequência. Por gentileza, regresse a 11935 para o cotejamento. Opa, perdão. Vai descer para 4000, reduzindo para 200 nós, aguardando a final do procedimento. Afirmativo, trago o que o precede na aproximação da aeronave. 7 da Gol, no setor noroeste de Salvador, na chegada bom. Ciente, 2775. Salvador, o TAN 3890 para o táxi 94 a bordo, 4 horas, alterna Fortaleza. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia no ponto de espera Torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro no 0 no meio. No 0 no meio, está iniciando táxi via Índia, ponto de espera com a Torre, 118.95, TAN 3890. Desça e mantenha 2 mil pés. Recusa o localizador, aguarde a autorização no final do procedimento. Reduza para mínima limpa. Número 3 no sequenciamento. Reduzindo mínima limpa, descendo para 2 mil pés, aguardando a autorização final do procedimento. Autorizado a área e manter a pistão na zero. Ali mantém a pistão na zero, boa noite. Xaner 62. Xaner 6211, chame Recife, frequência 1251. 251-6211, obrigado. E o 5973, chame o Centro Recife em 12545. Recife 12545, bom dia, Rio 5973. Azul 4958, desça e mantenha 3000 pés, 1016, 1096. Mantém 3000, Azul 4950, descendo para 3000. Estabilizou o voo no 649. No 649, chame a torre, no 8, decimal 9 e 5. 2.5, bom dia. Azul 2775, livre, ILS. Livre, ILS 2775. Espera, dona Zena. Ok, 3290. Oi, bom dia, gol no 649, a 2 milhas do externo. Gol no 649, continue a aproximação, vai de autorização de pouso. Salvador, confere 2229. E o confere 2229. Solo 1219. 219, boa. Salvador, bom dia, o confere 2229. 4958, tráfego da companhia 9 milhas à sua frente, reduzido, reduzindo a velocidade para evitar hoje. Então, mantenha 3 mil pés no 16. Ok, reduzindo então a Azul 4950. Fechando agora. É 5248, controle de Salvador, 11935. 1935, 865, gol, obrigado. Salvador, bom dia, com 865, passa 1200 pés, não sai da árvore. Voo no 865, contato radar, suba e mantenha nível de voo 360 via saída árvore. 360 via árvore, 865. Voo 9093, chame Recife em 12. 8 decimal 8. 688, bom dia, com 093. 4958, descida até 2 mil pés. 1016. Até 2 mil pés com 1016. 4958, azul. Azul 2775, chama a torre de controle. Frequência 18 decimal 95. 2895, 2775, obrigado, bom dia. Oi Salvador, bom dia, Azul 2775, estabilizado no LLS X-Ray. Azul 2775, número 2, agora cristalino. Guardando cristalino 2775. Azul 4958, livre LS. Livre LS, Azul 4958. Salvador, ABSA Cargo 6570, informação Golf. ABSA 6570, confirma o horário do plano? Para os 20 da próxima. 9020? Afirmo. Quando o pronto, copia. A gente já está pronto para sair. Entrando, seu plano não chegou do sistema, mas é para Recife, confere? Confere, Recife 390. Está escrito. Prepare a saída para o Cajamaru, assim que possuímos seu plano, já chamo para cópia, o ABS 6570. Puka, chamo Aru, ABS 6570. Fala, bom dia, agora 649, ligando. Foro 649, bom dia, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, 06, 49. Realizador Azul 4958. 4958, chame a torre de controle. Frequência 18 decimal 95. 895. Torre Salvador, bom dia, Azul 4958, localizador. Azul 4958, número 2 na aproximação, guarda hospitalista. 7-4958. Torre 3890, vai aguardar o pouso no segundo azul. Torre 3890, aguarda dois pousos. O ato que está em contra pronto para puxar o estacionamento? Para o ato 6570. Já se encontra pronto para puxar o estacionamento? Em mais um minuto. Então, autorizado Salvador para Recife, via coisa 197, nível de voo 350. Decola da pistona 0, curva esquerda. Saída Pucajão, Moaru. Transponder 5405. Controle Salvador opera na frequência 119.35. Apta cargo 6570, autorizado Recife, nível 350, apenas o 17, decola da 10, primeira curva esquerda, Pucajamo, Aracaju. Transponder 5405. Controle Salvador 119.35. Posição é baixo 3, box 7. 6570, o contestamento está correto, está me pronto. Chama quando pronto. Fala Salvador, bom dia, Azul 2775. Azul 2775, autorizado táxi via Alfa Quilo, pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Quilo, pátio 3, 2775. Zero. Ali mantém pistão no zero, da 3890. Solo 5-1, libere para a direita, controle solo 2-1-1. A direita, chama o solo 2-1-1, azul 2, 4-9-5. Solo Salvador na escuta do Tampa para Tango, Mike X-Ray Golf. Mike X-Ray Golf? Bom dia, o Papatango Magic 3 Golf solicita autorização de reboque da posição remota número 14 do pátio 1 para o pátio 1, gate número 10. O Mike X3 Golf autorizado, reboque da remota 14 do pátio 1 para o gate no 0 do pátio 1, reporte certo. Ciente, iniciarei o reboque na sequência em formário termo. Sala Azul, 4958, ligou na infraestrutura. Azul 4958, autorizado, táxi via táxi Alfa, Quilo, Pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa, Quilo, Pátio 3, até o sinalizador azul, 4958. Solo Alfa Cargo 6570, pushback e acionamento, parte 3. Alfa 6570, aguarde, temos um ATR da Azul ingressando no parte 3, mas a gente não possui a posição dele no sistema. A gente vai checar junto a Infraero e já autorizamos o seu pushback. Só aguarda, Alfa 6570. Controle Salvador, 1-1-935. 1-1-935, Santos 3890. Controle Salvador. Bom dia, Santos 3890. Santos 3890, contato radar. Suba e mantenha em nível de voo 330, via saída PUCA, vigilância. PUCA 350, 3890. Seu 330. Confirmado, 330. Alfa 6570 autorizado, puxa, pode fechar o metáculo. Alfa Cargo Ele. BR 324 para sobrevoo próximo a Simões Filho. Está alocado 0115 no transponder. Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Mantenha 510. Autorizado sobrevoo. Qual o primeiro ponto de sobrevoo? Vertical da BR 324, através de Simões Filho, Mike Juliette Romeu. Abandonando o setor. Portará abandonando, na sua escuta, Mike Juliette Romeu. Para o táxi, essa cargo 6570, tem dois a bordo, autonomia 3 horas, alterna, Salvador. 03, Gabriel? 02. Tem que autorizar o táxi até o ponto de espera, via Paxo no Índia, no ponto de espera, torre. 118 decimal 95, ajuste de altímetro na 097. Essa cargo 6570, tem livre táxi, via Índia, ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajustado no 017. Olha, tá 3890. Voo 9759, aguarde para puxa. É, autorização para Guarulhos, despertar. Aguarde para Copa, voo 9759. Valeu. 2545, bom dia, obrigado. Salvador, essa cargo 6570, ponto de espera da 1-0, pronto. Essa 6570, autorizada a olhar e decolar, pista 1-0, vento, calmo. Livre alinhar e decolar, pista 1-0, essa cargo 6570. Pronto, 759, pronto, cópia. Pronto, no 759. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Golf Romeu. Via Peso Luna 0, Tango Bravo E. Nível de voo 360. Decola da pistona 0, curva à direita, saída da El, Leda, Motivo. Transponder 5421, controle Salvador operando a frequência 119.35. Bruno 759, está autorizado 360, Guarulhos, conforme o plano de voo, e uniforme do 10 até Taubaté. Decola da 10, da El, Leda Morte, da saída, controle 112, desculpa, transponder 5421, controle 119.35. Bruno 759, fechamento reto, posição 04, chame pronto. 04, chamarei. Desculpa, Salvador, passarei do 2223, bom dia. Hotel na remota 12. Passaria 2223, hotel confere. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor. Para Serra Bravo, Quebec Vitor. Nível de voo 180. Decola da pistona 0, curva direita. Sai Darbo, após Darbo. Elefa, Elefa ou Piló. Após DCT, conquista. Transponder 5415. Controle Salvador operando a frequência 119.35. Confirmo 8-0, autorizado, decolando da 1-0, com a primeira direita, bora, leva o pló, direto conquista, 5-4-1-5, chama o controle 1935, passaria 2-2-2-3. Passaria 2-2-2-3, precisamente correto, remoto 1-2, chame pronto. Tá pronto, 2-2-2-3. Controle Salvador, está a cargo 6570, passa 2-100, Uca, Jão, Aracaju. Suba e mantém nível de voo 350 via saída Boca Vigilância. Via Boca ao 350, a 6570. ligado na sua transmissão, o Mike Juliette Romeu. Confirme, não foi copiado. Gente, não recebo sua indicação do... no radar. Frequência livre, autocoordenação bilateral para informação nesta frequência. O Mike Juliette Romeu, reporte liberando o setor, prosseguindo para Salvador, Juliette Romeu. Assista cargo 6570. Chame Recife. Em 12545. Recife 12545, 6570. Bom dia. Motor do Salvador, bom dia, eu vou com o 092 com a Golf. Vou no 092, esse mantém nível de voo 050. Chegada Mari 1017 ao ajuste. Parou 50, Mari 1017, no 092. Salvador, muito bom dia, o Azul 2783, centro do hotel. Azul 2783, número 2, copia, aguarde. Aliás, o meu não recebo indicação do seu transponder no radar, mantém-se em condições visuais, reporte no através de Pirajá para prosseguir para Fonte Nova, aguardando autorização para prosseguir Fonte Nova em função de tráfego. Eu não posso ver seu plano. Federal 9970 na escuta do Sol Salvador. Pronto. Autorizado, Salvador para Teresina, via Upper Zulu 20. Nível de voo 340. Decola da pista 10, curva esquerda. Saída Momo, transição Nenim. Transponder 5432, controle Salvador, opera na frequência 119.35. Colunas da pista 10, primeira esquerda, ponta, Nenim, nível 340, outra, Zulu 20. Centro de voto 35, controle 5432. Momo, Cog, Boninha, saída. Momo, Cog, Boninha. Pensa, tá correto, tá me pronto. Sueli? Oi, Cardano, tudo bom? Sim, querida. Solo, muito bom dia, Gol no 649, centro da hotel, autorização Porto Seguro. Para 649, número 2, Capra Guarda. Aguardando a feira prevista, seria dinheiro no alvo ou só dinheiro? Areia da Serra, Golf e Romeu, Porto Seguro. 273, pronto, cópia. Afirmo, pronto. Autorizado Salvador para Vitória da Conquista, nível de voo 200. Decola da pista 10, curva direita, sai da Arbor, após Arbor. Eleva o piloto após DCT Conquista. Transponder 5424, controle Salvador, opera na frequência 119.35. Autorizado 200 para a vitória da conquista, decola da 10, Arbor, Eleva, DCT Oplur, DCT Conquista, 5424, controle 119.35, é o Azul 2783. Azul 2783, cotejamento está correto, estamos pronto no pod 3. Semana pronto, 2783, obrigado. Oi. Voo 0092, percebe da chegada a partir de Mari, desce via até 2000 e acusa no localizador 1017 ajuste. Chama ao localizador, descendo via 1017, eu vou no 0092. Hotel 3305. Azul 434, número 2, cópia, aguarde. Confere pro 434? Azul 4234, número 2, pra cópia, aguarde. Foro 649, pronto, cópia? Afirmo. Autorizado, Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Papá Serra. Veio pra Zulu 44. Nível de voo 360. Da cola da pistola 0, curva à direita, saída da El, Leda, Porto Seguro. Transponder 5427, controle Salvador, opera na frequência 119.35. É, sim, só confirmando, não vai voar o Peugeot 44, porque você vai sair da El, Leda e depois voar seguro, não chega nem para interceptar o Peugeot 44. Segundo 649. Autorizado conforme 360, decola da pistão no zero, curva direita, da El, Leda, direto Porto Seguro.

330, esquerda pode falar de 1-0, pela Fuca, Jamaru, 5426, acionando o nosso 5 azul, 4234. 4234, planejamento está correto, também pronto na posição 01. Só pronto na posição 01, 4234. Papai Romeu, até o Papai Romeu, até o Juliette Serra, autorizado Manati, 1000 pés, decola da pista no acesso, curva à direita. Acione 01-45 no transponder, controle Salvador, PL 119-35. Papai Romeu, até o Juliette Serra, planejamento está correto, confio para ver. E agora em 118.195, pressionamento, táxi e decolagem. 2-3 para puxa. Paulo Salvador, gol 1-7-5-9, puxa, acionamento no 04. 1-7-5-9-04, autorizado, chame táxi. 2-8-1-7-5-9. Paulo Salvador, passageiro 2-2-2-3 para puxa, acionamento. Passageiro 2-2-2-3, autorizado, remoto no 2, chame táxi. Sanguíneo, aguarde mais distante. Passa no localizador. Chama no localizador, voo 1092. Informações foi o passageiro 2223. Mativo 2223, 62, 7 horas, Salvador. Autorizado táxi até o ponto de espera, via pátio no Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste de altimetro no 07. Pro pátio Índia, lá 1895, com 217, 2223, a passageira, obrigado. Só contato com 759, 180, bordo, 420, Galeão. 180-420, confirme a autonomia? 4 horas e 20 de autonomia, alterna Galeão. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia no ponto de espera Torre. 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 097. Via Índia, ponto de espera 1895 e 17, no 709, bom dia. Geral 9970 autorizado, no 43, chame táxi. Bono 092, atenção helicóptero, situa norte entre Simbra e Duna, não é destino dessa aproximação, a 510. 749 à vista, o voo 1902. Localizador e glide avistando, voo 1092. Bono 092, completando o procedimento. Chame torre 1-98-95. 18-95, boa. Michael Juliette, tentou um Boeing nacional da pista 10. Ciente, Michael Juliette, no meu. Torre do Salvador, boa, voa 1-0-92, passa a Duna. Avistando. 092, ajuste ao altímetro no 017, continua a aproximação, guarda a pista livre. Siga. 30 minutos de voo, Pupim? 1 minuto. Tá direto. Bom dia, mantém o ponto de espera. Vai, você. Pode me perder, por favor? 4. Max Lex Romeu, reporte na Fonte Nova para sobrevoo. Reporte na Fonte Nova, Lex Romeu. Ando, bom dia. Tchau, Cleve. Tchau, Catarina, vamos lá. Bono 092, pouso autorizado. Pistão no 0, vento variável 03 nós. Teve pouso, voo no 092. Controle voo 759, decola nas costas. Bono 759, contato radar na decolagem, submantém em nível de voo 360 via saída da EL. 360 na da EL, 759 da Gol. Espera para ingresso, hotel de terra. Levanta o Sierra Render, Juliette Delta, João Duval, 1 mil pés, pista na 7, primeira curva direita, corredor Axé, 0132, transponder, controle em 1935. Então, o Índia está correto. Qual a parte? É o parte 4?